sagacidade. Fumando, quem vem lá na manhã na sagacidade. Fumando, quem vem lá na manhã na sagacidade. Gigante engole a seco, buscando liberdade pra falar o que quiser, sem pra xingar. Foda-se, mas faça tudo na fé de poder saber que é de verdade. Tu vai sabendo que nada vale falar se tu não tiver mais correndo. Vivendo por essa merda, cada vez uma batalha. Vou vencendo cada pedra por vez que só dá falha, então espalha na cidade, deixando o som te levar. O compromisso, verdade, pelo rap pra firmar. Pro CD rapar, pro CD emplacar. Disco de platinos, louco pela net, vão baixar. Não tô zoando quem vem, quem foi, quem é que tá chegando, botando fogo no pavio. A bomba estoura, a comunidade faz, a voz de onde mora agora começou. Ninguém vai nos parar, só carreta na ladeira, sem freio para avisar. Somos o vento soprando, furacão vem devastando. Se esconde no subsolo que tamo te alcançando. Aonde você estiver, essa merda tu vai ouvir. Igual Zagalo, não me calo, vão ter que nos engolir. Vem a seco, tá ligado, mesmo que você não goste. Tamo forte nesse jogo, mesmo que tu nunca poste. Vão rolar os dados do seco, vai pegar fogo. Se der seis eu comemoro, se não, jogo de novo. Ha, ha, ha, ha, jogo de novo. Ha, ha, ha, ha, jogo de novo. Quem vem lá na manhã na sagacidade, fumando. Quem vem lá na manhã na sagacidade, fumando. Quem vem lá na manhã na sagacidade, fumando. Seja lá onde for pra lutar, conquistar, mantenha o seu valor. Bem, bem, e pra somar nativa quem vem. Se não vai por nós, vai lutar pra quem? É quem, quem? É bem, bem. Se hip hop é luta, na luta eu tô pro combate. Com amor, por amor, que eu faça a minha parte. Eu tô na rua e pela rua camufla os um disfarce. Se sujou fazer o que? No proceder quem tem coragem. E quem quiser me acompanha no corre. Se tem amanhã, os pique inveja e solta a goela no rap. Passar vergonha com o amor que eu faço no corre. Passo a passo, meu hip hop é luta. Postura em tudo que eu faço, representar, conquistar. O universo é uma trilha, combater a questão. Vai, vai, fica atilha. Essa paz aos mano, os loucos já sabem disso. Hip hop é bomba, explode, mas quero correr o risco. Corre a mais pra firmar, não é só cantar. Os doidos sabem disso. Hip hop é pra somar. Tibuia, a fuga, postura, o próximo plano. Vai perder skate, eu vou pra somar. Fumando. Quem vem lá na manhã na sagacidade, fumando. Quem vem lá na manhã na sagacidade, fumando. Quem vem lá na manhã na sagacidade, fumando. Quem vem lá na manhã na sagacidade, fumando.